esperar pra fuga, querendo sair 3 da madrugada e não mudar meus sentimentos, sugar, deixa ferimentos intensos, é suja. E eu só de bombeta, bermuda e blusa, ela de saia justa e salto alto, chegando tomando de assalto, vagando pelo asfalto, jogando fumaça pro alto, rindo dos patifaria. Mas quem diria que um dia de quem ria se fez companhia, hahaha. Desencanei, trovei meus mano na quebrada, trocando ideia, arquitetando nossas paradas. Ideia elevada, irmão, esquece essas bancadas, isso não te leva a nada. O cotidiano é louco, fica ligeiro pra não ficar no sufoco, porque sobe vacilando, já leva um toco. O que é meu, e eu quero troco. E o que você quer pra mim, me deseja em dobro. E assoprando de lá pra cá, parece que sozinho não consigo ficar, e não consigo evitar. Eu me tornei ligeiro com quem eu trombar, me assoprando. De lá pra cá, parece que sozinho não consigo ficar, e não consigo evitar. Eu me tornei ligeiro com quem eu trombar. Eu fico só observando e vejo quem chegar, torcendo pra que não fosse a mesma. Eu vejo quem entrar, prefiro não ter surpresa, mas mesmo assim me surpreenda com um olhar, uma palavra. Eu sei que não aguenta, eu tô fugindo, não que eu goste disso. Eu tô esperando o tempo passar, não que eu goste disso. Tem uns bagulho pra fazer, pra escrever e pra pensar, tentando me entender. Eu quero que pare de me assombrar, porque a noite já tá foda. Uns de corre, outros de porre, na calada uns é firmeza, uns passa pano pros homens. Uns até finge que é amizade, mas é só virar e pleo. Crocodilagem na rua, porque eu sei que tem vários, vários. Por isso que eu me mantenho sábio. Por isso que eu nem falo nada, nem mostro a cara. Eu sigo com a minha arma, que é rima e ela fala. E assoprando de lá pra cá, parece que sozinho não consigo ficar, e não consigo evitar. Eu me tornei ligeiro com quem eu trombar, me assoprando. De lá pra cá, parece que sozinho não consigo ficar, e não consigo evitar. Eu me tornei ligeiro com quem eu trombar.